Ninja Pedro. Ninja Pedro. Ninja Pedro. Ninja Pedro. Nós queremos um jogador de videogame que busque a força dentro do seu coração e tenha força pra jogar videogame. Acreditamos numa nova era em que o poder do amor vai sempre existir. Tenha força pra jogar videogame. Tire a emoção e joga pela vida. Acredita que o RPG vai dominar. É o Pedro, vive o momento, é o Pedro, tem nossa proteção. Assim é o Ninja Pedro.